Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio CDs vai gravar. Saudade rolando, viajão! Eu quero pegar o sol com a mão, eu quero tomar banho de cachoeira, eu quero andar pelos campos e não temer a ninguém. A dona da noite. Eu quero vibrar de alegria com a felicidade de alguém. Eu quero pedir aos amigos que não façam mal a ninguém. Eu quero viver a natureza e quero que você viva também. Unidos numa força maior para o nosso bem. E a saudade, como é que é? Vamos! Eu quero ouvir o canto dos pássaros voando livre além do infinito. Eu quero ver o mundo cantando um canto de paz. Eu quero pegar o sol com a mão, eu quero tomar banho de cachoeira, eu quero andar pelos campos e não temer a ninguém. E a saudade? Eu quero vibrar de alegria com a felicidade de alguém. Eu quero pedir aos amigos que não façam mal a ninguém. Eu quero viver a natureza e quero que você viva também. Unidos numa força maior para o nosso bem. Eu quero ouvir o canto dos pássaros voando livre além do infinito. Agora eu quero ver o mundo cantando um canto de paz. Mais uma segunda-feira. Isso é nosso segundo real aqui na Via Show. Bandido. Deixa começando na manha. Vamos lá. Bandido. DJ Josias. O espetacular, o legítimo Marajoara. Eu guardo o segredo do amor todo comigo em meu pensamento. Você destruiu minha vida. Nossa amiga Isolete já na área. Meu pai já bailando, passeando com a gente. Presente. Um abraço. Alô, Silva! Vamos lá! Por isso vou partir de uma vez, porque sei que ficando é um sofrimento. Oh, oh, oh. Silva da Marambaia. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido, são coisas que não vão resistir. de paixão. Vamos lá! Não, eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou e que a vida não continuou pra nós dois. Caminhemos, talvez nos beijamos depois. Vida comprida, estrada alongada. Parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo, caminhando sem saber onde chegar. Quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. A carroça. Lilian, teus olhinhos verdinhos. CDs gravando tudo. Parceiro Nanã. Grande Nanã, produção aí com a gente. Obrigado pelo carinho. Alô, Nanã. Olha só. Amar-te, para mim é a vida, enfim. Ninguém nunca jamais há de amar tanto assim. A dona da noite. Te peço que não me deixes mais. Deixar e sou capaz. Carroça da saudade. Sou capaz de morrer. Ai, Lilian, para mim és o mundo. Um amor tão profundo ninguém jamais te dará. Aí, vem garçom Jorge, já atendendo você com todo carinho. Vem neste amanhecer. Aqui chegou minha considerada. Me faz nossa amiga Rica. Chiquinhos. Passando Negão, gente boa. Oi, Negão. Tudo que perdi sem você aqui. Nada existe em mim. CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Pega do som, Bia Show. Eita, segunda do Real, né, Bia Show? Vamos, Josias. Teu olhar, ah, esse teu olhar vive a me convidar. Pra quê? Não sei. Teu andar, ah, esse teu andar. Parceiro Teco, a gente boa. Vive aí, Teco. Me convida. Começando tu, obrigado. Pra quê? Não sei. Vai, Negão. Você não tem coragem de falar. Então me mata com o olhar. Você não tem coragem. Amigo, digo, Maxi. Aí da tuba, cara. Igual a gente, obrigado. Um abraço pra você. Dá um balança pra me atormentar. Teu olhar. Ah, esse teu olhar. Teu andar, ah, esse teu andar. Você não tem coragem de falar. Coragem de te chama. Então balança pra me atormentar. E aquela saudade gostosa, hein? Teu olhar. Ai, esse teu olhar. Esse teu olhar é angelical, mas desperta em mim um instinto diabólico. Eu me sinto queimando no paraíso. Quem sente saudade não está sozinho, pois tenha certeza que existe alguém. Quem abre a janela e colhe uma rosa não fica sozinho. Quem crê no amor, quem faz o que sente, não perde seu tempo. Só faz tudo errado quem anda apressado. Quem busca o caminho não fica sozinho, nem está sozinho quem tem Deus do lado. Não está sozinho nem mesmo o rio que corre pro mar, as folhas nos campos que fazem a sombra. A maior e melhor estrutura de saudade de todo o Pará. Não está sozinha aquela estrela que brilha no céu, a luz que ilumina a frente da estrada, aonde um dia vamos percorrer. Praia Guardada é show! Praia Guardada é show! Quem sente saudade não está sozinho, pois tenha certeza que existe alguém. Quem abre a janela e colhe uma rosa não fica sozinho. Quem crê no amor. Amiga Branca, que sente. Amiga Branca, já por aqui. Passeando com Josias. Abraço, Branca. Quem anda apressado, quem busca o caminho não fica sozinho, nem está sozinho quem tem Deus do lado. Não está sozinho nem mesmo o rio que corre pro mar, as folhas nos campos que fazem a sombra, deixando lugar para alguém se abrigar. Não está sozinha aquela estrela que brilha no céu, a luz que ilumina a frente da estrada, aonde um dia vamos percorrer. Não está sozinha. DJ Josias! Ai, DJ Josias! Segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor, o trabalho não rende e todo mundo se aborrece, até já perde o sorriso. Se machuca a si mesmo, se maltrata, chega o fim. Oh, artista, cadê o artista para alegrar a função? Por isso eu quero cantar, para mudar a situação. Jogamos o mar. A gente tá chegando no nosso bloco do Cifrão, edição 2020. Tô aqui vendendo os abadás, o bloco do Cifrão mesmo, babu. Mas vamos lá! De lá do mundo, por isso sou assim, por isso eu canto assim. Às vezes sou um poeta, ou palhaço, ou artista. Tudo assim é mais diferente. Começa a mudar o presente. O homem é bom, o homem é espetacular. Thank you. Igreja da Riva, ao lado do bar, ao lado do Curral do Gel. Alô, Riva! Chama-me, chama a delícia! A vida segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor, o trabalho não rende e todo mundo se aborrece. Abuína, badai. Já perde o sorriso, se machuca a si mesmo, se maltrata, chega o fim. O artista, cadê o artista? Para alegrar a visão. Se você diz que nada existe, que você continua triste, por que agir assim? Sabe que não é amada, que alguma coisa está errada. E a comissão de frente aqui. Nada da vida só leva a mim. Viajou, viajou. Pare com essa brincadeira e não leve a vida inteira só pra descobrir uma coisa que você tem certeza. E não leve tanto tempo. Venha reviver um amor que tem tanta beleza. A luxuosa carroça da saudade chegou. Eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco. Morrer pouco a pouco com esse tormento. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. Hoje na próxima sexta, Caribe. Você diz que próximo sábado, existe, Palácio dos Bares. Que você continua domingo, triste, lá em Marituba. Por assim? Paraíso das Pedras. Domingo. Você sabe que segunda a gente volta aqui na Viação. Fala, Silva! Que alguma coisa está errada e que a sua estrada da vida só leva a mim. Pare com essa brincadeira e não leve a vida inteira só pra descobrir uma coisa que você tem certeza. Venha reviver um amor que tem tanta beleza. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. Pacheiro Filho, alô Filho, vamos trabalhar, Filho. E se você por aqui, chora manha. Um abraço! Eu faço o que você quiser. E a saudade? Não vou mais ficar tão louco. Morrer pouco a pouco com esse tormento. Essa noite é pra nós, sóis, na magia do amor. Vem, deixa o fogo chegar, dá todo esse calor. Seu Paulo e Dona Nina. Deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber, sem se importar com a vida lá fora. Deixa a emoção esconder. Tem que me pede descalço, lá da Marambaia, seu amigo Felipe e o Serginho e a Suzana. E com a gente, obrigado, irmã. Alô, meu descalço. Minha chance. Vem, sem ter medo do fim. Vem, que esse amor me devora. E aí, Rica? Vem, traz o sonho pra mim. Vem, a luxuosa. Que esse amor não tem hora. Deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber, sem se importar com a vida lá fora. Vai, cabeça! Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Vem, sem ter pressa de ir embora. Vou por uma estrada estranha, cheia de pedra e espinho. Ó, minha estrela da guia, ilumine o meu caminho. Estou caminhando sozinho nesse mundo escuro de dor. Caminhando vou à procura de paz e amor. Caminhando vou à procura de paz e amor. Abraço os fã-clube, as equipes, e chegam junto com a gente. Vamos ter a segunda do Real aqui na Via Show. Estrelinha do infinito. E aí, Josias? Que vive no céu a brilhar. Vamos lá. A paz e um grande amor. Por favor, me ajude a encontrar. DJ Josias! Nesse mundo escuro de dor. Caminhando vou à procura de paz e amor. Caminhando vou à procura de paz e amor. E aí, negão? Estrelinha do infinito, que vive no céu a brilhar. Aí nossa amiga Kelly, a citação, a sul do amor da Marambaia. E também a Nege, o David e a Ângela, lá de Marituba, daqui com a gente. Passeando, o laço do Josias. Vamos lá, sul! Caminhando vou à procura de paz e amor. Caminhando vou à procura de paz e amor. Um milhão de vezes, um milhão de vezes, prometi a mim mesmo minha vida mudar. Um milhão de vezes. Ora, meu irmão, se derrubar o preto é pena. Não encontro a mim mesmo. Deixa embora. Estou no mesmo lugar. Porém, o que dói é ficar sozinho, sem flores colher, só colhendo espinhos. Meu erro, já sei, foi amar demais. Milhão de vezes prometi a mim mesmo minha vida mudar. Um milhão de vezes não encontro a mim mesmo, estou no mesmo lugar.

sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Sexta de Galinha, bichão, sexta. Seu sábado, coração, até o Palácio dos Bares. Só sabe fazer falsidade. Domingo em Marituba, papai, vixe embora. E aí? Queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo é nele que está pensando? Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Uma canção pra lembrar nós dois, uma razão pra não me esquecer. O teu olhar de um olhar tão puro traz de volta o tempo, foi é. Um coração com meu nome, o seu, em cada árvore você escreveu. Me faz lembrar de você, menina, traz de volta o tempo, oh yeah. Guardo desses bons momentos, discos, fotos, fatos, muito de você. Nossas brigas por ciúmes, não posso esquecer. A saudade desse tempo é tão imensa que se faz presente em histórias, em canções, para sempre. Mas é segunda-feira gostosa aqui na Via Show. E os Josias pra sempre você recordar, meu irmão. Via Show! Você é a dona da noite. Linda apresentação, Via Show! Pra recordar nós dois, só pra lembrar você. Uma canção pra lembrar nós dois, uma razão pra não me esquecer. O teu olhar de um olhar tão puro traz de volta o tempo, oh, oh, oh, yeah. Vai, Branca. Um coração com meu nome, o seu, em cada árvore você escreveu. Me faz lembrar de você, menina, traz de volta o tempo, oh, oh, oh, oh, yeah. Guardo desses bons momentos, discos, fotos, fatos, muito de você. Nossas brigas por ciúmes, não posso esquecer. A saudade desse tempo, vem deixar bailando, uma imensa que se faz presente em histórias, em canções, para sempre. Me achou. Deixa estar, ainda ganho teu carinho. Vou te amar do jeito que me pede o coração. Olha que tá a cabeça! Tá no ar, tá no ar. Eu sinto teu perfume, meu carinho. Teu olhar não pode disfarçar essa paixão. Silva da Marambaia, o homem da beleza. Com amor incendiar nossos lençóis. Em minha boca eu guardo teu suor, molhado num beijo. desejo que há em nós. Deixa estar, que tudo tem seu tempo e você vai saber. Vai gostar, assim como eu só gosto de você. Ei, dona Comitiba, lá de Marituba, aqui com a gente. A dona aqui embaixo. A Mijo lá da Marambaia também. Ele pé descalço aí com a gente. Vai já é guardando. Ajuda o Jorginhas. Assim como eu só gosto de você. Lúcio CDs, gravando tudo. Deixa estar, ainda ganho teu carinho. Vou te amar do jeito que me pede o coração. Tá no ar, eu sinto teu perfume, meu caminho. Baixeiro Andarilho, aí Andarilho, meu olho, um abraço, meu irmão. Não pode disfarçar essa paixão. Vai! Teu corpo e minha pele vai colar, o amor incendiar nossos lençóis. Em minha boca eu guardo teu suor, molhado num desejo que há em nós. Deixa estar, que tudo tem seu tempo e você vai saber. Vai gostar, assim como eu só gosto de você. Deixa estar, que tudo tem seu tempo e você vai saber. Vai gostar, assim como eu só gosto de você. Assim como eu só gosto de você. Assim aí o estranho. Teu corpo, teu rosto bonito, estranho. Teu jeito de amar tão sincero, estranho. As horas que juntos passamos, estranho. As coisas que me prometeste, estranho. O tempo que nos construímos para viver o nosso amor, estranho, estranho teu amor. O parque, a gente bateu aquela fome, já sabe, né? Estranho, chapa misto da Riva. Aí já funcionando a todo vapor, sempre inventa ao lado do Corral do Gel. E também aquele Guaraná 100% natural da Morena. Teus beijos, alô Morena, suaves carícias. Estranho, estranho teu jeito de amar tão sincero. Estrinque do Amaral, estranho. O tempo que nós construímos para viver o nosso amor. Estranho, estranho teu amor. Estranho, estranho o dia da sua despedida, dizendo que já voltarias. E eu só fiquei esperando, vivendo das suas lembranças. Me deu uma vontade de tomar uma cerveja, viu, gente? Esse passado. E a temperatura como é que tá? Estranho. Deixa embora. E aí, teu corpo, teu rosto bonito, estranho. Estranho. Teu jeito de amar tão sincero, estranho. Estranho. As horas que juntos passamos, estranho. as coisas que me prometeste. Extraño, extraño o tempo que nos construímos para viver o nosso amor. Extraño, extraño. A dona da noite chegou. É você que eu gosto tanto, que eu não consigo compreender. Às vezes sal, às vezes doce, preciso decifrar você. E aí, deixou, como é que é? Maliciosa, inocente, anjo, serpente, eu sei lá. Às vezes me deixa doente, mas tenho o dom de me curar. Você é meu quebra-cabeça, estranha luz do meu viver. A cada dia mais mistério, e mais eu gosto de você. Você é meu quebra-cabeça, estranha luz do meu viver. Um dia desses eu descubro qual é a chave de você. DJ Josias. Chega o grande cabeção. Grande arquiteto aí. A nossa carroça. Obrigado pelo carinho. Só na manhã do Arara. Alô, Marcos! Quem é você que eu gosto tanto, que eu não consigo compreender? Às vezes sal, às vezes doce. Aí, mostrão, grande mostrão, só na manha. Aí, mostrão. Maliciosa, inocente, anjo, serpente, eu sei lá. Às vezes me deixa doente, mas tenho o dom de me curar. Você é meu quebra-cabeça, estranha luz do meu viver. A cada dia mais mistério, mas eu gosto de você. Você é meu quebra-cabeça, estranha luz do meu viver. Um dia desses eu descubro qual é a chave de você. Você é meu quebra-cabeça. Estou tão só preciso urgente encontrar outro alguém tão sincero como eu. Busco sim. Agora tá lagada aí, né? Melhor te achar. Bora me achar! Ando, parece um furacão. Vagando sem rumo pelo ar, em razão da nossa separação, tentei em vão evitar. Quem tão só estiver por aí procurando um alguém, estou aqui. Parceiro Jay Renato, grande Renato Show. E o agente, obrigado, abraço dos Josias. Só na manhã, Renato. E a show, e a show. Isaac. Alô, Isaac! Tanto parece um furacão, vagando sem rumo pelo ar, em razão da nossa separação. em vão evitar. É São Jorge, na manhã. Quem tão só estiver por aí procurando um alguém, estou aqui, bem aqui. Dona da Noite. Você é minha luz, minha estrela. Meu mundo está dentro de você. A cheira de peito, minha Cássia. Aí da pratinha. Aqui em Charamanha, recordando. Um abraço. Alô de pé. Você me dá carinho, me dá coragem pra vencer. Vai Marcelo! Estrela, estrela, felicidade é um instante de prazer. Estrela, estrela, o meu universo é você. Felicidade é um instante de prazer. Estrela, estrela, o meu universo é você. Marcelo João, pé de feijão. Também é. Vem de toda a sua comitiva chegando junto aí com a gente. É. E aí, João? Um abraço, meu irmão. Meu mundo está dentro de você. Yeah! Porque já tenho mais de mil razões pra viver. Eu só tenho medo de um dia me perder. Aí o que será da minha vida sem você, amor meu? Você é minha luz, minha estrela. A dona da noite. Meu mundo está dentro. Olha o cara fina chegando junto. Aí, cara fina. Porque já tenho mais de mil razões pra viver. Você me dá carinho, me dá coragem pra vencer. Estrela, estrela, felicidade é um instante. Estrela, estrela, o meu universo é você. Outra vez você diz que precisa partir, mas eu não entendo. O que vais me deixar? Conversar, escuta-me nesse instante que peço com você tão distante. Não há felicidade, mas eu acredito. Olha, gente, daqui a pouquinho, já prontinho aí. O CDzão do Josias, gravado hoje aqui, viu? Estamos gravando aí o CDzão do Josias. Vida minha chão! Volte pra mim. Puxa o CD! Outra vez. Você diz, Lúcio Campos. Precisa partir, mas eu não entendo. O que vais me deixar? Oh, verdade, escuta-me nesse instante. Te peço com você tão distante.

Deixa, Paulo. Eu quero esse amor. Deixa, Paulo. Te entregar. Seu Paulo e Dona Nina. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Deixa numa música, meu irmão. Deixa numa música que o Jorge abalou. Nesta casa tão pequena já morou felicidade. Era aqui o meu encontro, era aqui minha amizade. Aí, Chiquinho. No outro lado eu avistava a menina na calçada. Quando eu vinha do colégio, um sorriso ela me dava. E à tarde, às 5 horas, eu chegava ao portão. E ela vinha lentamente, sorridente, me pedir uma canção. Renato, show, nome de emoção, Renato! E naquele mesmo instante, buscava o meu violão. E ela encostava em meu ombro, pra ouvir nossa canção. Paz, Josias! Olha aqui, preste atenção, esta é a nossa canção. Amigo Manelzinho, a intimidade, o cara fina. Às 5 horas, vamos aqui, abraço, cara fina. Eu chegava ao portão e ela vinha lentamente, sorridente, me pedir uma canção. E naquele mesmo instante, buscava o meu violão. E ela encostava em meu ombro pra ouvir nossa canção. Olha aqui, preste atenção. Parceiro Bacu, esta é a nossa. Lá do Sideral. Aí com a gente, hein, Bacu? Todas as coisas que eu faço me lembram você. Se vou numa festa, se vou no cinema, você me acompanha no meu pensamento. E até no futebol, se é meu time que ganha, em vez de alegria, a tristeza é tamanha. A saudade sufoca e eu não aguento. E aí, viajantes? A noite e o silêncio do quarto quase me mata. Eu deito na cama e começo a pensar em você. Abraço o meu travesseiro, procuro em vão o teu cheiro. Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer. A noite o silêncio do quarto quase me mata. São tantas lembranças felizes. Silva da Marambaia, o homem da beleza. Abraço teu velho retrato, procuro você e não acho. Amor, eu não vou conseguir me esquecer de você. Música. futebol, se é meu time que ganha. Em vez de alegria, a tristeza é tamanha. A saudade sufoca e eu não aguento. Vamos lá, viajar! À noite o silêncio do quarto quase me mata. Eu deito na cama e começo a pensar. Meu casal considerado, você. Amiga Dona Nina, seu Paulo, já por aqui. Vamos lá, show! Abraço meu travesseiro. Alô, Bacu! Procuro em vão o teu cheiro. Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer. E a saudade? À noite o silêncio do quarto quase me mata. São tantas lembranças felizes jogadas na cama. Abraço teu velho retrato. Procuro você e não acho. Amor, eu não vou conseguir me esquecer de você. A dona da noite chegou. Luxuosa carroça da saudade.